0096, mantenha a posição. Posição, 02561, mantenha a posição. Mantenha a posição. 096, tem condições de decolar da presente? Afirmativo, o que aconteceu, só? O tráfego à direita passou do ponto de espera. Ah, tudo bem. Tem condições de decolar? Gol no 096, vento no 60 graus, no 09, livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem, gol no 096. Pulsária 2561 na Lima Tem, pistão no 0. Lima Tem, pistão no 0. A 310 segue até o ponto de espera, a aeronave da companhia já está parqueando no 04. Ajuste 1015, índia alfa, até o ponto de espera. Índia alfa, 1015, prosseguindo a chané 6310 até o ponto de espera. No 096, decolou e 04, chame o controle 1208. 208, quiser fazer um trabalho de fixação dessa nova faixa que está aí, porque os pilotos estão confundindo mesmo, tá? Ok, ciente, é a administração do aeroporto, ok? Ok, obrigado, boa noite. Mas é bom lançar o livro, porque ali está entendendo que o ponto de espera é para aquela charge ali do lado, e essa charge não é brava. Já foi lançado várias vezes, a infraero já está ciente da situação, tanto é que já foram feitos vários RPOs de reportes de arremetidas, porque os tráfegos passavam do ponto de espera, ok? Ok, mas relance aí, é bom, sempre bom. Ok, ciente. Do 561 no livre decolar, vento 180 graus, 12 nós. Pulsar 2561 no copiou a torre. Utilizar X-Ray Azul 4298. Azul 4298, completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, Azul 4298. 1895. 1895, obrigado. Torre Chané 6310, ponto de espera, pista 90, pronto. Torre Chané 6310, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantendo, 6310. Torre, boa noite, Azul 4298, final estabilizado X-Ray. Azul 02561, decolada 07, chame o controle 1208. 208. Azul 4298, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 11 nós. Sente livre pouso, Azul 4298. Rodolfo, Azul 02561. Força aérea 2561, no contato radar na decolagem, se você mantém nível 360, sai da árvore. 360, árvore, né? 2561. Ô, controle, o Gol no 096 pode voar pro ti? Gol no 096, mantém inicialmente o perfil da saída, guarde a autorização do centro Recife. Valeu. Do 4298, baixar travado visual. Gente, livre pouso pro 190, vento na 70 graus e no 49. 4298. Bona 096, autorizado pelo centro, direto a Buco. Direto a Buco, Bona 096. M3 no 0, autorizado alinhar e manter cabeceira no 0. Autorizado alinhar e manter cabeceira no 0, chanel M3 no 0. O 4298 no solo 10, libera direito e chame o solo em 121.9, reporte livrando. 1219, azul 4298. Ei, Paulo, a gente vai sair daqui a pouco, acho que vai ser o papo da nossa festa. Então, não seria a nossa prova, é isso? Paulo, azul 4298, livrando a circuito. 4298, prossiga via Alfa, reporte antes do agilente. E a Alfa antes do GS, azul 4298. E 353, confirma o horário? E a 313, o nosso horário de decolagem está marcado aqui para... Peraí. Primativo, mais 2 minutos, terei sua autorização. De 2 a 3 minutos. Assim que tiver, vou pagar sua conta. Tá bom, obrigado. Vou na 096, chamo Centro Recife, 12685, alternando 12545. 12685, na 096, agora. M390, decolar 212, chame o controle em 120.8, bom voo. 208, boa. 6390 da Xanea, decolando sua escuta, cruzando 1000 pés. O Xanea 6310, contato radar na decolagem, submantém nível 350, saída PUCA. Autorizado nível 350 na saída PUCA, o Xanea 6310, se possível qualquer por direto ajuda. Ocean Air 6310, controle Sente. Por série 2561, no chame Centro Recife, 1288, alternando 1260. 1288, 260. Boa noite, Centro 3037, me ajuda. Centro 3305, aciona identificação, autorizado chega da Mari, desse mantém nível 050, ajuste 1014. Mari, 050, me ajuda. 6303, copia? Cena 6313, copia? Copia, 6313. Guarulhos 360, rota do plano, decola no zero com curva direita. Dael Leda, Pai Leda, Motiva. E Motiva intercepta a Zulu 10, Bridge, a Zulu no meia, Bravo até o Zulu e após conforme. Controle Salvador, 120, décima 8, aciona 5507. 310, chame centro Recife, 12685, alternando 12545. 268-1245. Tá correto, um pronto. Sol Salvador 35219, boa noite. Boa noite, 5219, conquista autorizado, 200. Trip, desconsidere, tô verificando aqui o seu horário, confere se foi feito DLA. Tem que entrar em contato com a empresa, com a companhia, eu creio que tenha sido, mas eu só um minuto para entrar em contato. Eu tô verificando aqui também no sistema, assim que possível me retorne essa informação. Ok, obrigado. TAM 3305, desça para 2000 pés, ajuste a 1015. 2000 pés, 1015. TAM 3305, está autorizada final e ele é sex-rape, pistão 10, reporta estabilizada. Reportará estabilizada. Panair 6310 na escuta do controle de Salvador. Solo é o trip 529. 529, por favor. Entrei em contato com a companhia, foi nos informado que havia sido feito um DLA para os 2010. Para 0020, ciente então, estou em coordenação e irei atualizar assim que possível. Ok, estou na sua escuta. Obrigado. Solo 3529 está pronto para posicionamento. Gente, tem agora. Guardo. Gol no 246, sendo identificação, autorizado chegada a Bonfim, desse mantém nível 050, ajuste 10115. Um, 3305, estabilizado visual. Então, 3305, completa a aproximação, torre 198, decimal 95. 1895. Salve Salvador, boa noite. 3305, passando externo, baixar travado visual. São 3305, boa noite. Livre pouso, pista 0, vento 180 graus, 12 nós. Livre pouso. zero. Solo Salvador, por gentileza, o trip 529 ainda não tem o nosso plano não, né? Por isso que estamos aguardando para o curso. Já sim, estou em coordenação com o centro, porque foi necessário reenviar seu plano para o centro Recife. E eu estou falando com o operador aqui para ver se ele libera logo. Ah, tá ok. Estamos aguardando para o posto. Muito obrigado. Se quiser autorizar a gente decolar visual também, sem problema, a gente faz um voo visual para a autorização. Completamente. Conquista autorizado 200, conforme rota do plano, decola da 10, direita, arma, transição Elefa, após Elefa direto Opló e após direto. Controle 120, décima 8, aciona 5145. Copiei Arbor e Elefa, a segunda, a terceira não copiei, a terceira posição. Após Elefa, direto Oscar Papá, Lima, Oscar Romeu. E após direto, conquista. Opló. Ok, 200 aprovado, conquista. Coluna 0, conquista. Arbo, Elefa, Elefa, Opló. Após direto. 5145, aciona 208, controle de saída 529, pronto para posicionamento. Chame para o táxi, autorizado 529. 3305 no solo 31, libera direito, chama o solo 1219. 2 do 9, uma boa, 3305. Tá, 3305, livrou a pergunta. 3305, boa noite, prossiga via Alfa, reportando da Juliette. A Alfa, reportando da Juliette, então é 3305. Azul 4235, desça para 2000 pés, livre da restrição em pelo. Ajuste no 095. 2000, livre restrições, 15, azul 246, desça para 4000 pés, ajuste no 095. Azul 4235, está livre, LF, XA, pista no 0, reporta estabilizado. Livre, X-Ray, reportará estabilizado no mesmo, azul 4235. Patrulha, Salvador, boa noite, Rio 5972, na série, cruza o 260 para 160, sem informação, Júlia. Rio 5972, acione identificação, autorizado chegada BONF, desse mantém nível 050, ajuste no 095. 050 na BONF, canal 15, o Rio 5972. TAM 3858, aciona identificação, vai na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, desse mantém nível 060. TAM 3858 na proa de Mari inicialmente. Da Júlia de TAM 3305. Livre ingresso 3305, portão 5. O trip observa o TAM ingressando, aposta livre via Índia, quando espera 120, décima 8, ajuste no 05. Após o TAM passado, estamos autorizados a ingressar para a principal Índia Alfa, quando espera 118, 9, 5, 2, 9, boa noite. Corona 970, acione a identificação, autorizado chegada a mar, décima bem nível 070, ajuste na 015. Torres Salvador, boa noite, 35219, e aproximamos do ponto da primeira da aula 0 para 35219, autorizado a alinhar e decolar, pisca no 0, vento 1970 graus e no 0, nós. Alinha e decola, 529. Passaredo 2224, controle Salvador. Acione identificação, está autorizada a chegada a Mari. Reporte para a descida. Identificou a chegada a Mari, reportará a descida a Passaredo 2224. Uno 246, desse mantenha 3 mil pés. Ajuste na 0 no 5, livre da restrição em pelo. É a Puca Aracaju. Puca Aracaju 3858, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 020. Seu limite será a magnética 080 de Simbra. Ok, 020, estado pelo 070 de Simbra, 3858. Triple 5299, decolar 238, chama o controle em 120, décima 8. 208, triple 5299, obrigado, boa noite. Controle, passaria do 2224, ideal de descida. Controle Salvador, muito boa noite, o triple 5219. Chame 120.8. Desculpe. Completa sua aproximação, chame torre 198.95. 2895, até logo, mas o 2235. Passaredo 2224, desse mantém nível 080, ajuste, chama 095, reduza para 2509. Desce ao 080, ajuste no 095, descerá reduzido. Informa que vai fazer desvio à esquerda da rota para evitar a formação, senhorita. Passaredo 2224, ciente, está autorizado desvio, informe ao tempo. Reportará ao passaredo 2224. Controle Salvador, boa noite, trip 5219. Trip 5219, contato radar na decolagem, se mantém nível 200, sai da árvore. 200 na árvore, trip 5219. TAM 3858, para interceptar o localizador, curva direita para o 060. Direita 060, 3858. TAM 3858, desça para 4 mil pés. 4 mil, 3858, com 1.015. Gol no 246, desse mantenha 2 mil pés, ajuste 1-0 no 5, está livre LS, X, repista no 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, livre LS, está em forma estabilizada, gol no 246. Azul 4235, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus no 0 nós. Autorizado pouso 423. 1888, acionei a identificação, chegada bom, se desse mantém nível 090, reduzo para 2509. 090, 2509, na redução. 88. TAM 3858, desce, mantenha 3 mil pés, ajuste na 0 na 5. 3 mil, 0 na 5, 3858. Rio 5972, desça para 4 mil pés, ajuste na 0 na 5. Para 4015, Rio 5972. Chanel 6224, acionei identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém nível 100, ajuste 10 no 5, reduza para 2509. Reduz 2509, deve uma centena na Mari, 10, 15, ajuste 6224. Passaria do 2224, reduza para 2209. Reduzindo 2209, passaria 2224. LS, gol no 246. Gol 1246, complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. 198, decimal 95, gol no 246. TAM 3858, desça para 2 mil pés, está livre, LS, X, Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Para 2 mil, reporte estabilizado, 3858. 1246, continue a aproximação, reporte fim de pouso, baixar travado, ajuste no 0 no 5. 0 no 5, sente, trem baixar travado, gol no 246. Gol no 246, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 0 menos. Livre pouso, pista 10, gol no 246. Só ligou 970, vai atingir 7000, pode servir? No 970, desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil no 0 no 5, bom, 970. Passarei do 2224, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 030, seu limite será magnética 080 de Simbra. Esquerda 030, passarelo 2224. E o 5972, desça para 3 mil pés, ajuste na 0 no 5. Para 3 mil, subir o 5 ali, 5973. Gol no 888, desse mantenha nível 060, reduza para 220. 2209 para 060, gol no 888. Gol 1170, sempre na informação aqui, já fez por. Gol 1170, acione a identificação, autorizada a chegar na Mari, desse mantém nível 080. 0080, pode voar, etapa. Luna 70, inicialmente mantém o perfil 2, tá? Ok, mantendo. Aguardando aí, Mário 8, tá? Xinjiu 080, passaredo 2224. Passaredo 2224, desce e mantém nível 050. Desce e mantém 050, uma tela proa 030, passaredo 2224. Salvador, Oceania 6303, para o táxi com 161 a bordo, autonomia 5 horas e 5, alternando o galeão. É o ponto de espera no 0, ajuste no 0 no 5, a torre em 120 decima 8, bom voo, 6303. Confirme a torre em 120 decima 8? Corrijo, 118.95. Positivo, liga o teu ponto de espera, 118.95, bom trabalho, 6303. Direita 050 para interceptar o lock, passando 2224. Luna 970, reduza para 1909. E o 5972, desça para 2000 pés, está livre, LS, repito, no 0, reposto estabilizado. Para 2000, está livre, LS, reposto estabilizado, e o 5972. Gol 1970, copiou o controle? Negativo, prossiga. Gol 1970, desça para 3000 pés. Para 3000, gol 1970. Estabilizar 3258 até. Tan 3858, completa aproximação, chame torre 198, decima 95. 1895, uma boa noite. Boa noite, gol 246, ligou? No 246, prossiga Alfa e Juliette, ponto 9. Alfa e Juliette, ponto 9, no 246. Zero reduza para 1909. Tráfego que o precede na aproximação, Boeing 722. Está descendo para, em descida para 2000 pés, posição de 11 horas e 7 milhas. Salvador, boa noite, Oceania 6303, ponto 090, 109 na final, pronto. Oceania 6303, mantém o ponto de espera, tem mais uma na sequência no final. Sim, já mantém, 6303. Completa, chama a torre 1895, Rio 5972. Passaredo 2224, desça para 4000 pés. Desce para 4000 pés. Ajuste no 015. Passaredo 2224, inicie redução para aproximação final. Reduzindo 2224. O 970, desça para 2000 pés, inicie redução para aproximação final. A redução da redução para a aproximação final, gol 1970. Passaredo 2224, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 5, está livre, LSXC, pista na 0, reposto estabilizado. Desce para 2000, ajuste no 0 no 5, reportará estabilizado, fui LS, pista na 0, passaredo 2224. Gol 1970, o tráfego que precede na aproximação agora 5 milhas, reduza para a aproximação final, chame torre 198, decima 95. 198.95, é isso? Afirmativo. Qual é o tamanho da aeronave aí? Qual é a aeronave que está na final, na frente da gente? Boeing 722. Obrigado. Cruzando 190, 224, Oceanair 6224, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, seu limite magnético é 010 de Simbra, 080 de Simbra, correção. Para 08010, 080 de Simbra, está com 199, vai atingir uma centena. Boa noite, prossiga via Alfa. E Juliette, corrijo, mantenha da Juliette. Finalmente. Aguardando a liberação do portão 3. Alfa da Juliette, 3858, aguardando. Sim, de Gol 1888. Gol no 170, desse mantém nível 050. 050, no 170. Estabilizado na final, foi LS, pistão nas ervas, o álcool campo, passaredo 2224. Passaredo 2224, complete aproximação, chame torre 98 e decimal 95. 1895, passaredo 2224. Pronto para pushback, acionamento de impresso. Portão 3 autorizado, chame táxi azul. Autorizado, chame táxi passaredo 2. Aproximação número 3 para pouso, ajuste no 0 no 5. Guardando a autorização para pouso no 0 no 5, no ajuste, passado 2224. Rio 5972, no solo 52, agilize manobras, libera direito, chame o solo 1219. Entrando na presente, chamar o 29, o Rio 5972. Irá ultrapassar intencionalmente o curso do localizador, aguarde uma proa para interceptar o voo. Continuar 6224. Vou dar uma 0 de Simbra. Bono 888, desça para 2000 pés, está livre, LS Escape, sono 0, reposta estabilizada. Para 2000, pode aprovar a dona, o gol no 888? Bono 888, mantenha-se no perfil do estado. Oceanair 6224, desça para 3000 pés. 3000 pés, 6224. Trip 5219, chame Centro Recife no 288, alternando no 260. 1288, 260, Centro Recife, Trip 5219. Eu e a LS, tá funcionando normal? Se alguma aeronave reportou algo? Não entendi, qual a solicitação? Se o ILS funciona normalmente ou se há algum reporte de alguma aeronave? A princípio está funcionando normalmente, não houve reporte não. Ok, obrigado. Agora, apenas para informação para a aeronave da New Air 3858 da TAN, está funcionando normal, ok? Ok, obrigado. 4, libera direito, chame o solo em 1219. Direito, 219970. Passou o externo baixado, travado, passando 2224. Sim. Guardando a autorização, passando 2224. Vacate, gol 1970. E o solo aí no 2219? 2219. Passando 2224, livre pouso, pistão 10, vento 1960 graus 109. Autorizado o pouso pistão na zero, passaria do 2224, ajuste na 015. Alfonso Juliette, boa noite, terra. Meu país está livre e ele é sexy. Pistão na zero, a bosta estabilizada. 7-0, desço para 3 mil bens. 3 mil, 1 no 7-0. 1015? Afirmativo, 1 a 0, 1 a 5, ajuste. Afirmo. Tem condições de decolagem imediata, assim que autorizado, o Xenem é 3 no 3? Afirmo. Após o ATR na final, a Lima tem cabeceiro no 0, o Xenem é 3 no 3? Aí mantém após o ATR, ao menos 3 no 3, guardando. Gente, até o ponto de espera, 1 no 8 decimal 95 e ajustado no 0 no 4, azul 4, 4, 8, 8. Então 3858, portão 3, observando azul. Portão 3, 3, 8, 5, 8, obrigado. 1970, portão 1 no 1, observando o follow-me a partir do portão 612. 1970, reduza para 1909. 1909, 1970. Gol no 1888, estabilizado ILS Campo Vista. Gol no 888, completa a aproximação, torre 1-8, décima 95. 1895. Azul 4488, pronto, ponto de espera da pista 1-0. Azul 4488, mantém o ponto de espera. Passa aéreo 2224 no solo em 57, libera a direita e chama o solo em 1219, agilizando manobras. Solo 2119 já está liberando. 2-2 já está. Via esquerda para o 030, seu limite magnético é 090 de Simbra. 030-090 de Simbra. Vai seguir o tráfego a 10 horas, é isso? Afirmativo, tráfego que procede na aproximação, posição de 10 horas, 8 milhas, um Fokker 1-0-0 em descida para 2 mil pés. Ok, obrigado. Pegou no 888, passou o Simbra, baixa de travada. Gol no 888, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 5. Aguardando pista livre. Gol no 888, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 200 graus, 099. Livre pouso no 0, baixa de travado, gol no 888. Gol no 0 de cima, aguarde o próximo vetor 46 para o localizador. Ok, iniciando para a aproximação final e aguardando, no 970. Está com o alvo aí a 6 milhas. Então, estou ajustando a pista, 6224. Xené 6224, complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. 895, grau. Controle Salvador, boa noite, Xené 6303, saída dela. Xené 6303, subir, mantém nível 360, saída da El Vigilância. Só mantém 360 da El Vigilância, seria possível dar presente voo a Leda, senhora? 6303, autorizado de direto, Leda. Grato, 6303. No 970 já passou em 110. O 970 desça para 2 mil pés. Para interceptar o localizador, por via direita para o 1130. Com o 970. Ok, 2 mil pés, direita 130 no 970. 888, no solo 0100, libere direito, time o solo 1219. Direito 219, vou no 888. Solo, Salvador, gol no 888, livrando a pessoa. Pouso, pista no 0, vento 190 graus e no 2 nós. Está travado, 0224. Salvador, gol no 888, livrando a pessoa. 888, portão 4, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, 24, gol no 888. Estabilizado, 1170. Gol no 970, tráfego que precede na aproximação agora a 7.5 milhas. Completa aproximação, torre no 8.95, bom pulso. 1895, obrigado. Estou em Salvador, gol 1170. Gol no 1170, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 095. Foda, na pista molhada? Azul 4488, tem condições de alinhar e decolar assim que autorizado pela torre? Afirmativo, Azul 4488. Gente, após a passagem do Fokker 100 na curtíssima, a Lima tem cabeceira no 0, Azul 4488. Gente, após a passagem do Fokker, a Lima tem 4488. Dá uma olhada a pista? Ativa. Afirmativo. Ah tá, pista molhada, então, obrigado. Você quer dizer negativa, está molhada, não está molhada. Sensacional então, não está molhada, valeu. Xenon 6303, por gentileza. Xenon 6303, está aí, circulando de desvio? Negativo, senhora.